de timão. Eu te faço feliz, te faço feliz, te faço feliz. Tô chupando ela com balinha de ice cream. Tô chupando ela com balinha de ice cream. Eu tô